Bom, Rondi, como que você começou nessa profissão? Foi por meio de algum curso? Cara, na verdade eu tenho influência de família já, né? Que a minha mãe é costureira. Então eu comecei cedo com ela, acompanhando ela. Ela é aposentada hoje, mas eu tenho influência de família também, que é minha tia, que é dona de marca e tudo mais. E eu comecei cedo através deles, né? De família. E o que eu faço hoje, eu comecei tudo através da minha mãe. Daí Entendi. eu fui, morei um tempo fora, na Europa. Daí nisso, quando eu voltei, que eu comecei a pensar em trabalhar com moda e tal. Então, o seu interesse em confeccionar roupas masculinas foi depois que você voltou da Europa? Foi, eu fui pra lá, daí teve outra visão, né? Isso eu tinha meus 17 anos. Não, 17 anos. E daí passei toda a visão lá fora. Daí nisso eu cheguei aqui, comecei já a estudar e caí em cima disso. Você tem algum curso na área de, por Sim, exemplo, modelismo? eu fiz design de moda na Unipar, aqui em Cianorte. E tem outros cursos, que fiz curso no Senai, de alta costura, modelagem e tudo mais. Qual que é a sua inspiração, assim, para produzir essas peças que você faz? Cara, na verdade, essa inspiração veio do meu feeling mesmo. É certo que eu tenho minhas pesquisas, né? Eu fico ligado, tem algumas marcas que eu sigo como referência, algumas marcas da Europa, brasileira também. Então, na verdade, eu não sigo tendência, só vou fazendo através do meu feeling. Vou fazendo, vou pesquisando, vou desenhando e vou fazendo através daquilo que eu acho que vai ficar legal. Mas você não tem referência, talvez, de alguma marca brasileira? Tem sim, cara. Tem umas. Na verdade, cara, eu gosto muito de alguns estilistas brasileiros, tipo Alexandre Arcovitch, Ronaldo Fraga. Eu gosto, mas só que eu não sigo nenhuma referência através deles. E tem outras marcas também, que são marcas de fora, que eu gosto bastante. Qual que é a idade do seu público? Eu vi que, assim, não só homens se interessam pelas suas camisas, né? Mas também mulheres. Então, a idade, hoje, com um ano de projeto que eu tenho, eu consegui enxergar uma idade legal, que é entre. Eu tenho um público de 17 aos 30 anos. E em questão do público feminino, tem bastante espera, tem bastante mina cobrando, as mina gosta, elas querem usar. E na verdade tem até já menina, o público feminino já tá usando, já. Algumas meninas vêm, gostam de uma camisa mais larga, que chega aqui, através de mim, gosta da camisa, leva e acaba usando o masculino mesmo. Você já pensou em fazer peças destinadas para mulheres? Tenho sim, essa é uma ideia que eu tenho. Na verdade, já estou estudando, já estou colocando em ordem o que eu tenho que fazer. A minha intenção até no final do ano é fazer algumas coisas assim, feminino. Eu gosto, mas é uma coisa mais delicada, né, cara? Tenho que dar uma pensada no que eu vou fazer. Mas já tenho em mente já o que vai rolar e só colocar a mão na massa. Mas, por exemplo, só camisas. Não, eu tenho vontade de fazer, que nem eu trabalho com tecido plano, que é tecido para camisaria mesmo. Eu quero trabalhar com malha, eu gosto. Com jeans também, mas isso aí é uma coisa mais pra frente. A modelagem das suas roupas, elas, a gente talvez pode chamá-las de alfaiataria ou de alta costura? Alfaiataria ou costura, cara, eu acho que pra mim chegar nesse nível aí tá um pouco longe, mas a intenção é essa mesmo, Aguinaldo. Eu acho que eu vejo mais como alfaiataria. Porque alta costura já é uma coisa mais fina já, né? Já é uma coisa mais além, tá longe ainda pra ser uma alta costura. Mas eu defino o meu trabalho como alfaiataria. Entendi. Mas é uma alfaiataria que tem alguma coisa, por exemplo, urbana, do street. Isso que eu ia falar. Ele tem a mistura do que eu gosto de misturar essa alfaiataria com o urbanismo, né? Sempre tem um detalhe de alfaiataria ali, uma mistura do urbanismo. Eu gosto de fazer essa mistura. Entendi. E só para finalizar a nossa entrevista, onde hoje, por exemplo, quanto mais ou menos está o valor das suas camisas? Hoje o valor dela tá em torno de 110, Agnaldo. 110 a 110. peça.